vezes quiseste então mudar teu pensar, teu modo de agir. E ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa eu quero agora te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando que não há mais solução. Deus, Senhor, estende a sua mão. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão e gozará perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui angústias vão ter fim. E quantas vezes você pensou em mudar teu pensar, teu modo de agir? E ao sentir que de nada adiantou, foi tudo em vão. Oh, irmão, eu sei que foi ruim. Mas uma coisa agora te dizer: Deus te ama assim como tu és, mesmo quando muitos dizem que não tem mais solução. Deus, Senhor, estende a sua mão. E gozarás perfeita paz.